Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia hoje traz o segundo programa da série de dois dedicados ao álbum Samba Lua Iê, da cantora brasiliense Renata Jambeiro. Abrimos com a música Chamego de Crioula, de Zé Di. Você brigou em casa, está encabulado e não suporta o tédio. O teu conselho que eu vou lhe dar, chamego de crioula, o melhor remédio. Você está doente de amor e pra se curar não encontrou doutor. Outro conselho que eu lhe dou agora, com chamego de crioula você melhora. Chamego de crioula você melhora. E você que é velho de 70 anos e na mocidade ficou bobeando, poderá recuperar-se agora com chamego de crioula de meia e meia hora. Renata Jambeiro é uma nova voz que se firma no panorama da MPB. Seu timbre original, pessoal, firme e decidido, revela uma maturidade precoce, que em certos momentos lembra a saudosa Clara Nunes. Samba Lua Iê é um disco conceitual, onde as referências afro-brasileiras estão muito presentes, tanto musicalmente quanto nas letras. Confira o swing da Renata na faixa Se É Pra Fazer, Faz Direito, de Marcelinho Moreira, Fred Camacho e Cassiano Andrade. Vou logo avisar, não sou de perder. Se é pra fazer, faz direito, não deixa escapar. Não vá me vender pra nego falar. Coloca o teu nome na praça e vai se arrepender. Procure saber, eu sou de cuidar. Se é pra somar, nesse caso vou fortalecer. Sou de me entregar e me derreter. Mas não pise na bola que teu jogo vai terminar. Eu vou pra Gandaia e queira ou não queira, coloco a saia e samba a noite inteira. Eu roto a baiana, levanto a poeira, e a festa vai bacana até segunda-feira. Eu vou pra Gandaia e queira ou não queira, coloco a saia e samba a noite inteira. Eu roto a baiana, levanto a poeira, e a festa não tem hora pra acabar. Vou logo avisar, vou logo avisar. Produzido pela própria artista e por Iris Moraes, o disco teve arranjos de Fernando César e Leander Mota. Gravado em Brasília, mixado em São Paulo, Samba Lua Iê traz os músicos Fernando César nos violões, Pedro Vasconcelos no cavaquinho, Julinho Ferreira no acordeon, Leander Mota nas percussões e outros ainda. Ouça a faixa Nova Era de Leandro Fregonese e João Martins. Água rolou da cachoeira prateada, foi descendo pela mata, o riacho começou. Folha caiu por cima da terra molhada, da semente germinada, a vegetação brotou. Água rolou da cachoeira prateada, foi descendo pela mata, o riacho começou. Folha caiu por cima da terra molhada, da semente germinada, a vegetação brotou. Nasceu, nasceu da luz do sol um lindo dia. Rompeu a esperança no olhar. A natureza anuncia nova era. Ai, quem me dera novo amor também chegar. Pra reviver, pra clarear. Ai, quem me dera novo amor também chegar. Pra reviver, pra clarear. Ai, quem me dera novo amor pra me embalar. Cachoeira prateada, foi descendo pela mata, o riacho começou. E folha caiu por cima da terra molhada, a semente germinada, a vegetação brotou. Nasceu, Renata dedica seu disco a Altaí Veloso, Dona Ivone Lara e Noca da Portela. Ouça a faixa título Samba Lua Iê, mais uma de Leandro Fregonese, em parceria com Beto Moura. Samba Lua Iê é um buquê de samba, Samba Lua Iê, lua de luz no mar. Samba Lua Iê que vem lá de Aruanda, ilumina o meu caminhão. Samba Lua Iê é um buquê de samba, Samba Lua Iê, lua de luz no mar. Samba Lua Iê que vem lá de Aruanda, ilumina o meu caminhar. Samba Lua Iê, quando chega forte no terreiro, seu brilho brasileiro faz sambar. Para perfumar o dia, um canto de alegria que se espalha pelo ar. Faz a paz vibrar, toda a emoção, energia e fé, um laço de união. Bálsamo que apaga a cicatriz e a ferida, vamos festejar a vida. Bálsamo que apaga a cicatriz e a ferida, vamos festejar a vida. Samba Lua Iê. O disco do dia hoje apresenta o segundo programa dedicado ao álbum Samba Lua Iê, de Renata Jambeiro. Um disco independente. Mais informações sobre a artista e seu álbum no site www.renatajambeiro.com. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você curtiu e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Ribeiro. Até amanhã com mais um Disco do Dia.